doctor who had died while he was drinking. It was no one I had heard of. Going through the horoscope and looking for the funniest when I'm feeling someone's watching me. And so I raise my hand. There's a woman on the outside looking inside. Does she see me? And she does not really see me, cause she sees her own reflection. And I'm trying not to notice that she's cinching up her skirt, and then she's straightening my stockings. Her hair is red, red. As I'm listening to the bells of the cathedral, thinking of your voice. Leave your

voltamos a apresentar Flash House. A brasileira Gotcha no Flash House. No one to turn to, no one to answer, no one to show the way. No one to turn to, no one to answer, no one to show the way. Flash House. Tell me, how do you spell DJ? Push it harder, it's a spell. gonna be alright. Uma super sequência mixada pelo DJ Marcante. Taking its place, people under pressure, on the brink of starvation. I hope it's gonna be alright. Living my life underneath the ground, round and round, upside down, living my life underneath. upside down, living my life underneath the ground. Grab a girl and dance, the beat is bending, sending in a jam, the hope is ending. No one to tell, cause the mix is smooth as hell. Thank the VA who makes the well, I make the record sell. By the stack, yo, who's that? Say Double J club tracks. Are you kidding? You are confused with the flavor unit, I can't lose. Artístico não, ao contrário, tá? Lee Merrill é o nome artístico de Francesco Bontempi. Muito bom, por sinal, tá? To Go Crazy. Tivemos aí também Michael Jackson e Temperer. Né? Temperer fez uma coisa bacana nos anos 90, chamada Feel It, né? E em cima dessa música do Michael Jackson, aliás, até em cima da música dos Jackson 5, não tenho certeza. Ficou muito legal essa mistura aí, Can You Feel It? Ainda Pet Shop Boys com It's Alright, Blues Staples com We've Got To Be, Next Works and Me and Angel, DJ Company, Hey Everybody e Gotcha Brasileira com No One To Answer. Esse foi o Flash House de hoje, espero que tenha agradado e semana que vem, se Deus quiser, eu tô de volta. Um grande abraço e fui! O passado de presente pra você. Flash House. Rio Rádio Serviço. Energia elétrica. Fique ligado. Regule o termostato da geladeira de acordo com a estação do ano e descongele regularmente o refrigerador, pois as camadas de gelo impedem a circulação do ar frio, consumindo mais energia. Jamais coloque roupas ou objetos na parte traseira do seu refrigerador. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. 19 horas e 13 minutos. Depilar-se sempre ou para sempre? A Fisiobelle tem a solução. Depilação a laser. Pele lisinho o ano todo é com a Fisiobelle. Resende Shopping, sala 408. DDD 24-3354-3993. Fisiobelle. Você está ouvindo a Rio Sul Rádio direto do Rio Sul Estúdio em Resende, no Rio de Janeiro, através do nosso site, pelo celular, pelo computador, pela Smart TV, enfim, seja bem-vindo. Boa noite. Different at a loss for words.